que ser para vencer. Amigos temos que ser para poder viver. Amigos temos que ser para acreditar. Amigos temos que ser para poder mudar. Mudar, mudar de vida, mudar a situação. Mudar a mente, mudar o coração. Amizade sincera nunca falha. Pelo contrário, está pronta pra qualquer parada. Difícil de encontrar em nossos dias. Valorizada pela sua primazia. Amigo de verdade é o que se pode confiar. É o que está sempre pronto pra te ajudar. Uma palavra amiga tem muito valor. É com ela que expressamos todo o nosso amor. E só assim alguma coisa poderá mudar. Quanto mais amigos eu tiver, mais eu vou cantar. Temos que ser, temos que ser. Amigos, temos que ser amigos. Estima, consideração, são alguns sentimentos em extinção. A cada dia que passa o amor diminui no coração do homem que não tem Jesus. Mesmo assim ainda luto pela amizade, pela paz no mundo, pela liberdade. Quantas pessoas ainda será que vão morrer esperando sua ajuda pra sobreviver? Quantos amigos ainda será que vão chorar esperando que você possa perdoar? Eu pisei muito na bola, mas me arrependi. Só Deus sabe o quanto eu sofri. Mas agora tudo isso acabou. Tudo em minha vida se modificou. Recuperei toda a minha dignidade quando descobri o valor da amizade. Temos que ser, temos que ser amigos. Temos que ser amigos. Comparar ao valor de uma amizade, seja em que plano for. O que vale é cultivar o amor. Tente me entender, amigo é quem segue seu caminho, mas nunca esquece de você. Temos que ser amigos pra vencer. Temos que vencer toda a maldade. Vencer a fome, a tristeza, a desigualdade. Vencer o mal que aflige o nosso país. Tecer o mundo nunca mais. Eu quero ser feliz, acredito de verdade na felicidade. Eu quero andar tranquilo na minha cidade. Viver o amor e sem demagogia. Dividir com meus amigos minha alegria. E quando precisar de mim, estarei por perto. Pronto pra te receber de braços abertos. Esse é o maior de todos os mandamentos. Amar ao próximo como a si mesmo. Não pense que faço isso por obrigação. Tudo que faço vem do fundo do coração. A verdade não precisa de disfarce. Meu nome é Alpício, o rap é minha arte. E o meu Deus não está pregado numa cruz. Ele ressuscitou, seu nome é Jesus. Não me engano nem procuro iludir ninguém. E os meus amigos sabem disso como eu também. Temos que ser, temos que ser. Temos que ser. Yeah. Amigos, temos que ser amigos.